Brasil. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Ela gosta é de farriar. Brasil. Isso mesmo é marejeira, vou beber e vou dançar, mas na hora de nhanhar, eu vou mesmo é me mandar. Cisca, cisca, marejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, marejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, marejeira, eu quero ver você dançar, no balanço que se prega você vai me encontrar. Cisca, marejeira, eu quero ver você dançar, junto com o Bibi Brasil, você vai me inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Mais uma pra você, Bibi Brasil, ao vivo. É o nosso bar. Desce, vem, vem. Mas credo, não deixa eu te tocar, não chega nem perto. Maurizinho pode te curtir, mas credo, não deixa eu te tocar, não chega nem perto de mim. Mas quando, se você é assim, só Maurizinho pode te curtir. Mas um dia vai mudar, mais credo, e pensar que eu vou até me divertir, te levar pra passear, dar um bis, dançar. Mas credo, mas quando, já lá, lá, lá, lá, lá. Brasil. Dança assim, mas credo, não deixa de tocar, não chega nem perto de mim. Mas quando, se você é assim, só Maurizinho pode te curtir. Mas um dia vai mudar, mas credo, e pensar que eu vou até me divertir, te levar pra passear, dar um bis, dançar. Mas credo, mas quando. Brasil. Você sonhou comigo, pode ver que eu senti. O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim. Você sonhou comigo, pode ver que foi legal. O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal. Pegava o teu corpo, fui descendo sem parar. O nosso amor tava ficando, não podia. Você se acordou no momento fatal. Ai meu bem, fiquei com saudade. Ai, ai, ai, ai, de saudade. Chorei, ai, ai, ai, ai, meu, mas

Brasil. Vem dançar! Vini Brasil, ao vivo pra você. Simbora! Está fervendo, está bonito, isso é tão bom, isso é gostoso, está na pele, está na cor, isso é bom, bem bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, vem! Vamos dançar! Vini Brasil, ao vivo pra você! Está fervendo, está bonito, isso é bom, tão bom, isso é gostoso, está na pele, está na cor, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, vem! Só enxergava você.

Brasil. Te espero, baby. Vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. Castanhão, ele é a sensação. É o transação campeão. Transação campeão. É o transação. Brasil. Os Tecnovegas de Belém do Pará. Vem, vem, vem pra balançar no planeta Tecno, ritmo do meu Pará. A galera se agita e começa a balançar na batida Tecno, DJ não para. Vem, vem, vem. Sucesso! Show! Libera a energia que o planeta vai girar. Vamos lá, gatinha. Se liga na batida, Tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, Tecno, vem, vem. Vem, vem, vem pra balançar. Que a festa é nossa e não pode parar. Vem, vem, vem pra balançar. No embalo desse som da nova onda do Pará. Libera energia que o planeta vai girar. Na batida, Tecno, DJ não para. Vem, vem, vem. Show! Brasil. Chegou o som do povão, começa a curtição. Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro você vai ficar. Essa noite eu só quero. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro por todo lugar. O som é digno de muito calor. O comando tem um DJ Brás. Oh, oh, oh. Sentir o calor, é só amor. Vou viver a vida em paz, longe vou o ouro negro dançar. Oh, oh, eu só quero. Ao vivo! Pode vir, pode vir. Vem, meu bem, o ouro negro vem. Brasil. Eu não vou mais chorar, porque você quer saber de mim. Não vou mais chorar, porque você quer ficar aqui. Não vou mais chorar, não vou mais chorar, não. Não vou mais chorar, não vou mais chorar. Eu não vou mais chorar, porque você quer saber de mim. Já cansei de chorar, eu só quero ficar com você. Já cansei de sofrer, já cansei de chorar, hoje eu só quero ficar com você.